Perfeito. Assente, canal 3, pode prosseguir na descida? Afirma, desça para 2000, livre LS e reporte estabilizado. Chave estabilizado. Faz o 4040 no portão 3 para o puxo e acionamento. 40 portão 3 aprovado, puxo pega acionamento, chame táxi. Amarelo no chão. Solo 759, solo 52, livre direito, chamando solo em 1212, com o 9. Direito 219, boa no 759. Rodou, bom dia, com 759, livrou instruções. Bom dia, com 759, autorizado Alfa e Juliette. Portão 09. 0.95. 093, na final, bom dia. Bom dia, voo 0093, número 2 para pouso, continua aproximação. Não, não se escuta, 093. Solo 55, livrando direito, chamar solo em 1219. Livrando direito, solo 219, essa cargo 6570. Para de 15, alterna galera. Uno, 1-2, 3 e 15, galeão, confirma. Afirma. Confirmo. O azul 4040, tá que está aprovado à direita, até o ponto de espera, pistinho 0. Ajuste no 018, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 4040, tem um bom voo. Direito, ponto de espera da 10, torre 18, 95, azul 4040, obrigado, bom trabalho. Solo, muito bom dia, Sacargo 6570, livrou a nossa esposa. Bom dia, Sacargo 6570, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 6570. visualizado, hoje eu chamo 018. 1018, para 2 despesas, cruzamento visualizado direito. Equador, bom dia, 3290, informação Juliette, posição 1-1, atualização 330, Muito bom dia, 3890, 330, Recife, eu tenho aprovado, prepare pouca transição Caju, 20 segundos por causa da gentileza. Puka Caju, 3290, agora. Solo 57, Libre Direito, chama Solo 1-2-1-2, Solo 9. Azul 9, obrigado. Azul 9, obrigado. Azul 4040. Azul 4040, bom dia. Livre, alinhar e decolar, piscina 0-1-2-0, graus e 1-1-9. Autorizado, alinhar e decolar, Azul 4040. Zero, aguarde, por gentileza, só meio minuto para o cotejamento com 3890. Bolo 093, me escuta? Nada, escuta, prossiga, livrou. Bolo 093, aprovado Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa e Juliette 62, 093, obrigado. Por gentileza, cotejo, autorização 3890. 3890, autorizado, se abrava. É, se abrava com o meu foco 330, meu presilu 17, Aru e direto. Recordando 0 com curva esquerda, Puka, Caju, 1208, controle 5470, transponder, 3890. 5470, cotejamento correto, 3890. O portão 11 chama em pronto para o pushback acionamento. Para 3890, obrigado. Nova 970, aciona a identificação, chegada a Mari, desse montanho 050. Autorizado. Controle Salvador, bom dia. Azul 4040, passa 1300 na Arco. 4040, contato radar, saída Arco, sobre montanha 340. 340 Arco. 4-0, 4-0. Estabilizado ILS, o voo 5975. 975, sim, tipo 18.95. 05, já. Salvador, Cordial, bom dia, Rio 5975, estabilizado ILS da pista 10, vai Salvador. Rio 5975, boa noite, condição bom dia, livre pouso no 0, bento 1, 3, 0 graus, 099. Livre pouso no 0 graus, bom dia. Salvador, Xanai 6225, informação Juliette, autorização Brasília, muito bom dia. 6225, Juliette, confere, Brasília tem um 380 já aprovado. Por gentileza, aguarde meio minuto de cópia, eu vou agora trocar o equipamento, o 6225. Você tem a saída prevista? Saída árvore após árvore, elefa 6225. Você está na escolha. Hotel Romeu Golf, bom dia, informação em curso, Juliette, prossiga. 673, bom dia, Juliette. Quentes pés sobre voo Pituaçu, ciente número 3, correção número 2 para cópia, guarde um minuto. Hotel Romeu Golf. Xenia 6225, na escuta? Pronto, cópia 6225. 325, por gentileza, confirme como recebe o solo Salvador agora no novo equipamento. 5 básico. Muito grato, 6225, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para Zulu no 7, nível de voo 380. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5477, o Xenia 6225. Autorizada Brasília, nível 380, via Upper do Luno 7, decola 90, curva à direita, Arbor Elefa, o controle 108 e o transponder é o 5477, o Xenia 6225. 5477, protegimento correto, o Xenia 6225. Portão 04, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamaremos, obrigado. 3890, portão 11, pushback, acionamento. 11, livre pushback, acionamento, chame táxi, tá 3890. Chama táxi, 3890. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, pronto para a cópia. O Golf autorizado Sierra November para Sierra November, 500 pés direto com sobrevoo em Pituaçu. Decola com proa sul, controle 120.8, aciona 0112, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Rio 5975, solo 06, livrando já a direita, tá que tem a via Alfa Hill, 735, Romeu, posição. Para a posição 5, Romeu, 5975. Torre 118, decimal 95, por gentileza, modifique seu transponder agora para 0116, até o Romeu Golf. 18, repórter autorizado, geral 99730. Hotel Romeu Golf, livre acionar, reporte táxi. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4201, assistente da Juliette. 4201, bom dia, Juliette, confere. Campinas, eu tenho aprovado nível de voo 340, pronto para 4. Afirmou. Azul 4201, autorizado para Serra Brava, Quilo Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, pista usando zero. Primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5502, Azul 4201. Autorizado Campinas, nível 340, via rota plano de voo, decolando 1-0, curva direita da EL, Motiva. Transponder 5502, controle 120.8, Azul 4201. Azul 4201 é saída da EL, transição Motiva. Saída da EL, Motiva, o 4201. Negativo, senhora, saída da EL, transição Motiva, da EL com todas as restrições de nível da carta, após da EL voa lida, após lida, posição Motiva, da EL, transição Motiva, senhora. Confirmando, saída da EL, transição Motiva, Azul 4201. Correto, cotejamento Azul 4201, no portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pushback no momento, 4201. Alta 3890 com 145, 3 horas e 20, até na Fortaleza, tá pronto para trás. 3 e 20 em Fortaleza, poderia confirmar o POV somente? 45. 45, copiado. Então 3890, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 18. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95. Então 3890, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 3295, obrigado, bom dia. Bom dia, Bono 963, com informação Juliette, autorização Galeão, transporta órgão para transplante. Copiado, transporte de órgão para transplante, o 963, eu tenho 360, aprovado, informação em curso Juliette, pronto, cópia? Pronto, cópia. 963, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, via para novembro 857, até Mou Sul, nível de voo 360, pista em uso no zero. Primeira curva à direita, saída da EL, após da EL voa posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5510, gol no 963. Gol no 963, autorizado para o Galeão, nível 360, aerovia para novembro 857, após Monsu. Decola pistão no 0 com curva à direita, saída da EL. Daí é o direto Leda e Irumi. O controle 1208, Transponder 5510. 5510, contingimento correto, Golo 963. Portão 10, chame pronto para o pushback e acionamento. 63. Alô, bom dia, Golo 865, informação de Juliette. Autorização Brasília 340, está na posição 8. Obrigado, no 865, aguarde de coordenação Brasília 340. Prepare Arbor, após Arbor, vai eleva, senhor. Arbor, eleva, 865, alô. Azul 4201, portão 01, pushback acionamento. Livre, portão 1, chame táxi, azul 4201. Bora para o táxi, 4201. Repouso na 10, federal, na 970. Salve Salvador, poxa, 6219, informação de LED, pronto para a quadra. É, 6211, bom dia Juliette, confere. Para Galeão, eu tenho o nível 360 já aprovado, número 2 para a quadra, aguarde só um minuto, 6211. 360 teria saída prevista? Saída prevista da El, Leda, após Leda, Irume, o 6211, só um minuto. Portão 4, é o número 2 no setor, aguarde para o push 1963. Correção, Oceaner 6225, no portão 4, é o número 2 no setor, aguarde para o push. Positivo, aguardando, Oceaner 290 autorizado, linha Iman. Tal 9970, no solo 16, libera a direita, solo 121, 219. Direita 219, obrigado, zero. Geral 9970, seguido 43, a tentação de exaustão no quadro. Para seguir via a geral. Autorizado decolar, 130 graus, 089. Decolar, está 3890. 00, agora. Autorizado, tá? Via Índia, ponte para dar 90, torre 18, espalha 95, ligar 0019, azul, 301. Autorizado, tá? Via Índia, até o ponto de espera da 90, quando pronto, torre 18, espalha 95, ajuste 0019, azul, 4201. Xené, Guarani 6225, coordena Sol Azul, que é Azul Liberá, Taguarda, autorizado Puxa, boa tarde. Boa noite, 65, no toque. Solo Salvador, bom 093, 380 Confins, bom dia. Ok, 865, tá bom, tchau. 865 autorizado, Brasília, VP017, nível 340, saída ABOB, eleva, curva à direita após a decolagem, responde 5515. Estimativa então, Brasília, 340, Zulu 17, boa transição eleva, decoladão 0 com curva à direita, 5515, 1865. Correto, passo push, gol 1093, número 2, copy aguarda. Xena 62, 11, copy. Correto, passo push, gol 1093. Xena 62, 11, autorizado Galeão. IUP 9857, nível de voo 360, saída da El, Leda, Irumi. Com curva direita após decolagem, transponder 5504. Confirma, tá 3890? 3890, contrato na decolagem, submantém em nível de voo 330, via saída PUCA. 330 via PUCA, tá 3890. 2190. 1093, protocolo? Copia, 093. 093, autorizado com fins, VP Zulu 21. Nível de voo 360, sai da Arbor, eleva, curva direita pós decolagem, transponder 5511. Autorizado com fins, VP Zulu 21, 360, Arbor, eleva, primeira curva direita, 5511. Manda push. Eu vou push. Papa Romeu até Romeu Golf, decolou os 2-0, prossiga para o litoral sul, aguarde transferência de comunicações e controle. Vai para o litoral sul, vai aguardando transferência até Romeu Golf. Azul 4201, autorizado decolar, 130 graus, 09 nós. Decolar autorizado no 0, 0. São 3:20 Goiânia, tudo bem? Autorizado táxi índio, ponte para dar no 0, torre 1 no 8, espanhol 5, negão no 0 no 9, agenda 225. Desde aqui ainda, ponte para dar no 0, 5, 19, ponte. Pato 201, decolou os 21, chame o controle, 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, 4201 no voo. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8. Chama controle, Hotel Romeu Golf. Salvador, bom dia, azul 4201, passando mil pés, Dael, transição ótima. 4201, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo. E a saída da EL? Mensagem chegou entrecortada, poderia confirmar o nível? 340 via saída da EL. 340 da EL, 4201. Romeu, hotel Romeu Golf, mantém sobre a área de voo visual, confirma a localidade sobre voo. Vai manter questões visuais, inicialmente vai manter a orla entre Itaboa e Amaralina. Gente, o hotel Romeu Golf. Portão 10, push back, acionamento. Quanto é possível, está 3890 Aracaju, presente? Não, 3890 Barra de Coordenação. Vai. Andres 890, autorizado pelo centro, lá na proa do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, perfeito, eu tô no centro. Autorizado Start via Índia, ponte para dono 02, 198, espalha 95, 09, chega 62, 11. Oceaner 6225, autorizado a decolar, 130 graus, 11 nosso. Oceaner 6225, decolou os 25, chame o controle em 120 decimal 8. 120, Oceaner 6225. Autonomia de 3 horas e 21 minutos, alterna Campinas e confirmando que transporta a ordem. Ouro 963, seguinte, autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 19, decimal 5, legal 0019. Taxi autorizado via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 09, gol 9963. Bom dia. Bom dia. Tá vendo? Oceaner 6225, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 380. Passando agora autorizado o voo na proa de Alessa. Direto Alessa, 6225, graças. Azul 4201, possibilidade de voar direto Matipa, por gentileza? Azul 4201, aguarde coordenação. Graças a Deus. Firmando o gol 963, foi de gol no 9. Uno 093, confirmando, Uno 093 que foi chamado. Ah, ok, só até. Prossiga, Gol Uno 093. Uno 093, confirmando após a leve, voa direto November India, Tango Bravo Oscar, onde intercepta Vizelo 21. Eleva November India, Tango Bravo Oscar, na Vizelo 21, na Uno 093. Correto. Autorizado decolar, 130 graus, 109. Autorizado decolar, final 11, 10, 11, 12, 12. Pronto, o hotel Romeu Golf está no Rio Vermelho, vai manter 500 pés para sobre velocidade baixa. Guiado até o meu Golf. Para decolagem. Voo no 963, autorizado alinhar e manter. Ali mantém, pressão no zero, voo no 963. Centro Recife 25 decimal 1, azul 4201 no bloco. Uno, decolou os 29, chame o controle 120 decimal 8. 208 mesmo, 219. Controle de Salvador, Oxenar 629, bom dia. Oxenar 6211, contato Aranha decolagem, sub mantenha nível de voo 360, via saída da EL. 360, saída da EL, quando possível solicita por gileza 6219. É 6211, após passar 2 mil pés, autorizado valida. Após 2 mil pés, 6219. Salvador, Gol no 093, pushback acionamento, posição 612. Autorizado, pushback acionamento, ataque, Gol no 093. Confirma, sua transmissão é clareza baixa. É, tá autorizado? Afirmo, Gol no 093, autorizado, pushback, é bom para o ataque. Autorizado, o pushback chama para o ataque, Gol no 093. Uno 963 autorizado decolar, 130 graus, 119. Iniciando 963. 963, decolou os 33, chame o controle 120 desse número. 208, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. 43, palma, eu vou alternar. Puro 865, autorizado para que se vire na aeronave de manhã, contou 62, e a Índia, ponte perdão no 0, estou em 1 no 8, se for 9, perdão no 0 no 9, confirma o Índia, caso seguir palma. Boa noite, 65, autorizado táxi seguindo a aeronave da companhia através do 06. Via Índia, ponte paradão no 02, 118, decimal 95, que negar no 019. Confirma o indicativo de palmas? Afirmativo, indicativo de palmas, Serra Bravo, Papai de Jeff, paciente, vai via aeronave da companhia pelo traseiro 06, Índia depois, 295, lá no ponte 08, 06, tá bom? Para o estado e reporte no zero de descida. Mativo, coral, direto do estado, recepção da zona ideal, sem tirar quilo. ANER 6225, controle. Né? 6225, você recebe o controle e a sua identificação? Escuta, 6225. É 6225, chame Recife em 128, decimal 8. 288, bom dia. No 093, autorizado táxi via Índia, ponte paradão no 02, 118, decimal 95, negão no 099. Eu entendi que está autorizado até o ponte espera via pátio e mídia, e lá chama a torre. Sim, correto. Vou no 093. Só para sua informação, a sua transmissão, a clareza é muito baixa. Ok, agradeço a informação. Vou. Solo Salvador, Mike, que sorriu, Juliette. Rua de Dodson. Ciente, restrito a 340 por ano do Dodson. Muitíssimo obrigado, senhor. Você não é 6211, vou ir na rua de Irumi. Direto Irumi, 6211. Autorizado. O reboque é porta interna, o Mike, que seja o Leste. Ok. Rebocar após o termo, graças. Torre Salvador, vou no 093, ponto espera da 10, pronto, bom dia. Vou no 093, autorizado, decolar, 120 graus, 119. A nível de decolagem no 093, poderia confirmar a frequência do motor de apagado? 120, decimal 8. 120, vai, obrigado. Xaner 6211, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Recife 125, 6219. Azul 4958, é o descida. Azul 4958, desça para nível de voo 050, informa a em Salvador 10019. 050 com 1019, Azul 4958. Salvador, bom dia, 186. Da Golfo, onde estiveram prontos, são 0. Gente, vai chamar o centro no 251. Muito obrigado, Salvador. Bom dia, uma ótima semana. 1865. Vou no 865. Autorizado a linha e manter. A linha e manter no 0, 1865. Solo Salvador, bom dia. O Azul Alfa, Yankee November. Azul Yankee November, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Bruno 093, da Colos 38, chame o controle, 120.8. Tem o Alfa Yankee November, autorizado até a saída do Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1. Alfa Yankee November, chamará para ingressar no Pátio 1. Azul 4958, reautorizado descida 2 mil pés. Mativo 2 mil pés, 19, azul. O 1093, controle? Está cruzando 3.500 agora, cruzando à direita, 1093. 1093, contato radar na decolagem, vou na para o hoje Elefa, subida nível de voo 360. Elefa, 360. Agora eu vou estar com o meu golfe, livrou o Flash Line, está próximo da perna pista, agora ficou para o voo, obrigado, está interferindo com o até o meu rosto. Controle Salvador, voo 149, bom dia, informação pelo. Voo 1649, acione identificação, voo indo para hoje a Lagoinha, para interceptar a chegada Bonf, descida 4 mil pés, ajuste 1009. Identificação 4 mil, para hoje a Lagoinha, para a chegada Bonf, 1009. Bom dia. 865, decolou os 42, chame o controle em 120, decimal 8. 08, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Gol 865, 2000, Arbor Elefa. Gol 865, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 340 via saída Arbor. Sente, subindo 340 via Gol 865, quando for possível a gente aceita Elefa para agilizar aqui. Obrigado. Azul 4958, autorizado o final do procedimento ILS excluída pista 10, reposta no localizador. Marcelo está voando Duna, reportaremos um localizador, o Azul 4958. Uno 865, autorizado voar na proa de Elefa. Elefa, Gol 1865, graças. Feito de Aracaju. Abraço. Azul 4958, atenção, um helicóptero nas proximidades de Duna, 510, não interfira nessa aproximação. Silêncio, Azul. Sente até o meu golfe. Vamos direto para a carga 6570 para o 5. Autorização, Recife 370. Qual o horário do plano? Daqui a 6 minutos até chegando no sistema, paga cópia da minha 670. Prepara a saída da fuga. Tirei seu caixa. Atango, Juliette, Serra Tango, bom dia. Confirma o padre se encontra, bicho da cola. Juliette Serra Tango, Planinha, Serra Novembro, Juliette, Quebec, autorizado. Decola pista no 7, curva direita, saída Arbor, após, conforme ordem. Controle 120.8, acena 5527. Juliette Serra Tango, motivo de saída para Coral, confirma pelo Petronilo, 1498. Estacionamento de trás, 2-1-1-8, só 95, Juliette Serra Tango. Solo Salvador, Alfim aqui novembro, solicita ingresso para o principal até a posição 01. Autorizado ingresso, Alfim aqui novembro, reporta até. Alfim aqui novembro, reportará até. Azul 4958, estabilizado, final de 9 milhas. Azul 4958, completo final do procedimento, inércia que feito, relatório 1-8, decimal 95. 895, obrigado, bom serviço. 16649, desça 2 mil pés via chegada a Bonfim. Autorizado, final do procedimento em leste, destruída a pista 10, após no localizador. 2 mil pés em chegada a Bonfim, reportará no localizador do ano 649. 2, Salvador. Brasil, final de 7 milhas. Azul 4958, autorizado pouso, 10 graus, 10 nós. Primeiro pouso na 10 pro azul. Uno 865, São Vicente de Recife, em 128, decimal 8. 328, bom dia. Do 4958. Prossiga. Confirma autorizado pouso, 120 graus, 09 não. Plativa, livre pouso, 90 pro azul.